Navio Pirata 19, mais expresso é aquela sua encomenda que tá desviada pela Receita Federal. E amigas do escorbuto, dos mares, do sal, do sol e dos tapa-olhos, nós estamos de volta com mais um episódio do Navio Pirata, que é o podcast da Max Vivo. E eu sou o Fernando e estou mais uma vez em companhia dos meus queridos companheiros bucaneiros. De um lado está Pedro Falcão. Olá, Pedro Falcão. Eu estou deste lado aqui e não sou tipo whiskies e vodkas que estão daquele lado, não, deste lado. Ah, nossa! É piada. Nossa! Putz, cara. Nossa senhora! Caralho, cara! Isso daí é pra representar o espírito que eu tô tipo acabado, tá ligado? Não consigo nem fazer uma piada ruim de tiozão, tá ligado? Se passa e aparecer um pavê na mesa, eu falo pro cara, ah, olha o pudim! Aí eu vou errar, tá ligado? É o que você acha da tentativa de humor do Falcão, Danimbus? Cara, eu prefiro não comentar, cara. Eu prefiro deixar isso morrer aqui, agora, nesse exato segundo. Tem coisas que é melhor não comentar, exato, né? Exato, cara. Simplesmente não comentar. Tudo quanto complicado. Né? Mas muito bem, em meio a piadas ruins e ao cansaço extremo de mais uma quarta-feira atemporal. É. Né, nos mares da internet. Exato. Nós estamos de volta e, para variar, nós começamos o programa dessa semana contestando e, mais uma vez, tendo a prova cabal, aí, diriam alguns, de que o mundo continua, de fato, uma merda. Uma bosta. Que surpresa! Né, cara? E ninguém está surpreso. Ninguém nunca está surpreso. Nunca, cara. É por isso que toda semana nós temos o nosso Churume Watch. Churume Watch. Cocô, né? Merda. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o chorume, na verdade, o chorume é a aguinha que sai do lixo ali, né? Do, sim, cara. E tal, não sei é que, verdade, né? A gente sempre fala chorume, mas a gente nunca, de fato, explica o que é um chorume, tá ligado? É aquela aguinha. É água do lixo. É suco de lixo. É o bom e velho suco de lixo. Né? Então, se vocês verem a aguinha pingando no fundo do saco de lixo que vocês estão levando pra fora, vocês podem ver, olha, é chorume. Exatamente. E vocês podem ficar olhando pra ele. Exato. Então, literalmente, um chorume watch. Exato. Mas o que rolou de água do lixo nessa semana? Qual foi o extrato do lixo dessa semana? Cara, temos duas coisas que aconteceram. A primeira de todas foram essas greves insanas, né? Mega greves na cidade inteira. Na cidade de São Paulo tem sofrido esses últimos dias com greves cruéis do transporte público, né? Não é só São Paulo, então. Rio de Janeiro, foi primeiro no Rio de Janeiro, né? Tá rolando várias greves pelo mundo, assim. A galera tá puta, como sempre. Pois é. E tá rolando. São Paulo faz dois dias que tá meio paralisado, assim. Você sai na rua é meio estranho. Pra quem tá acompanhando, até você. É bizarro porque você, na verdade, vê ônibus. Você vê muitos ônibus parados. Sim, tipo, todos em fila. Todos eles em fila. Sem ninguém dentro. É meio pós-apocalíptico o bagulho, assim. Cara, tá bem pós-apocalíptico. É bem bizarro, cara. Se você parar pra pensar. Sim. O que rolou é que tava tendo já um papo de greve, uma paralisação, não sei o quê. E o sindicato da categoria fez um acordo com a Prefeitura de São Paulo para ter um aumento, se não me engano, que foi de 10% dos salários. Sim, só que aí, logo depois que foi fechado esse acordo, os caras pararam, tipo, do nada, sem avisar ninguém, e pediram um aumento de mais de 30%. E, tipo, foda-se. Dos salários. E logo depois que tinha sido acertado já qual ia ser o aumento. Então já começou a galera, não, porque na verdade isso não é uma greve legítima, é um lance motivado por forçado pelas empresas de ônibus. E começaram a rolar várias das teorias bizarras que sempre rolam nesse caso, né? Sempre rola. E aí, para emendar, os metroviários também estão ameaçando entrar em greve em São Paulo, pedindo também um ajuste de acho que 33% ou 34% do salário. O que é coisa pra caralho. Sim, que é tipo, muito, muito acima da inflação, essas coisas do tipo. Então tá todo esse clima bizarro de que, tipo, as pessoas estão fazendo greves do nada e pedindo aumentos muito absurdos de salário. Pois é. Tipo, a greve da Copa, é engraçado. A Copa tá aí, a gente precisa de dinheiro, tá ligado? Senão a gente então, o pior é que hoje eu peguei o metrô pra vir pra cá gravar. E os funcionários do metrô estão todos com um coletinho. Queremos condições de trabalho padrão FIFA, sim, tá ligado? Exato. Então, eu contei que uma vez eu tava, quando a gente foi gravar o nosso querido navio pirata, eu tava voltando pra casa ali no metrô Ana Rosa e tava todo mundo parado, os funcionários assim do metrô, foda-se. E todos os seguranças estavam tipo num palquinho montado no meio da estação, assim, tocando, tipo... aquele Have You Ever Seen The Rain? Tá? Sério? Uma blana, caralho. Uma blana, assim, tipo, os caras todos vestidos de colete, a prova de bala, tocando. Have you ever seen? Colete, a prova de bala. E aí eu fiquei, caralho, velho. É foda, pra tocar essa música, você tem que usar colete, a prova de bala. Assim, né? Caralho, cara. Enfim, puta, mas merda. É real. E eles estão nesse pique fest. E tá todo mundo se fudendo, né? Porque, pelo menos, a greve de ônibus que rolou na terça-feira foi no meio da tarde. E, meu, quem foi trabalhar de busão e não tem condição de pegar um táxi, qualquer coisa, se meu, fudeu, se fudeu, tomou grandão, grandão, né? Cara. Não teve como voltar pra casa, porque não tinha como voltar pra casa. Sim, exatamente. É tenso isso. Então é bem, bem bizarro, assim, muito, muito triste. Tá uma situação tanto quanto peculiar, né? E fora isso, rolou um outro choruminho. Um choruminho, né? Esse no Facebook, como sempre. Na internet as coisas importam um pouco menos, né? Pois é. O grande sacão de lixo dando seu churume. Que é a tal da página da TV Revolta, né? Meu, do nada, bom, essa merda, né, cara? Deixou todo mundo revoltado dos dois jeitos, cara. Tipo, tanto bom quanto... Que é uma página que posta super comentários indignados e pertinentes, como todos os outros. Como não, sempre. Porque o governo, porque a COP, não sei o quê, tá ligado? Teve um ótimo que eles postaram esses dias, que até o Caio Teixeira do IG compartilhou, que é um close do Renato Russo, assim. Ai, Deus. Tipo, não me mande chocolates nessa Páscoa, me mande bons livros. Ai, que Deus, que demais isso, cara. Cara, tipo, caralho. Que sério, assim. Ah, maravilhoso. E aí, essa página ganhou popularidade nos últimos dias, nas últimas semanas. 3 milhões de likes essas porra aqui. E aí começaram a rolar uns questionamentos, né, de por que que tava tendo tanta popularidade essa página especialmente. E aí começaram a rolar uns papos de que, na verdade, a partidos políticos estão dando dinheiro pra essa página, pra promover a página e dar moral e incentivar as páginas a falarem merda do governo e coisas do tipo assim e tal. E aí no embalo... O cara daquela página de uma bolada estourou um esquema de que um marqueteiro do PSDB que tava oferecendo meio milhão ali pra grana. Essa história cabeluda. Né? Nossa, cabeludíssima, né, cara? Exato. Que é um cara que faz marketing digital pro PSDB, mas que fez marketing digital pro PT em uma eleição passada. Em 2012. Então, cara, que bizarro, né? Pedro Guadalupe é o nome desse cara. Então, tipo, internet, né, cara? Por que internet? Por quê? Internet, por quê? Por quê? Então, a moral da história é aquilo que a gente sempre fala, cara. Não acredite no que as pessoas falam na internet. Sim, não, cara. É tudo meio estranho, nebuloso. É suspeito. Cara, é internet, tá ligado? Tipo, cara, é foda. Todo mundo fala tudo, não acredita em tudo, tá ligado? Exatamente. Não faz bem, cara. E quando você menos espera, tem alguém dando grana pra pessoa falar aquela coisa, sabe? Pois tipo, cara. É muito não acreditar em nada do que acontece. É muito, assim, teoria da conspiração, chapeuzinho de papel alumínio na cabeça, assim, tá ligado? Não acredito em nada, tá ligado? Uhum. Não, total, total. E é muito triste. Triste. É uma bad. E esse foi o Churume da semana. Muito bem, então. Tá ótimo, acho, viu? Eu acho que é um Churume bem fedidão, bem extraído. Senão a gente fica na depressa, fica mal. Vamos falar de coisas divertidas. Vamos. Agora a gente vai para aquela pausa imaginária e já volta. Navio Piratas essa semana está de volta para falar de joguinhos. Eba! Né? Que a gente faz tempo que não fala aqui o que a gente está jogando. Isso é verdade. É verdade, né? É bem apesar de falar sempre sobre joguinhos, a gente não fala muito, muito sobre o que a gente está jogando. O que você está jogando, Pedro Falcão? Pois é, cara, eu estou jogando um jogo muito, muito radical. Radical? Radical áudio. Que se chama Trials Fusion. É o terceiro ou quarto Trials, se não me engano. Eu acho que é o terceiro Trials, né? E, porra, cara, Trials, pra quem não conhece, é um joguinho de moto que você fica se jogando de alturas, cara, e penhascos é muito louco. Loucos, e, tipo, enquanto tá tudo sendo destruído à sua volta, tá ligado? Jatos e explosões, né, cara? Tipo, várias fitas acontecendo. Muitas coisas, cara. E, cara, e esse Trials, tipo, pra quem já jogou esse novo que ele tem de legal, é que agora você pode fazer manobras em cima da bike, moto, né? Assim, ah, da moto. É, caralho. É. E aí você ganha pontos por isso. E tem uma narradora, tá ligado? Tipo style Portal, assim. Uh-huh. Sempre, agora virou moda, né? A gente sabia que isso ia acontecer. Né? Virou moda ter uma Gladys no rolê, tá ligado? Aliás, parênteses, que é uma coisa que eu lembrei agora. Sim. É, vocês jogaram Stanley Parable, né? Eu tô ligado, eu não joguei, mas eu tô ligado. Porque tem um narrador do Dota. É, que ele tá no Dota agora, que eu achei fantástico. É fantástico isso, eu soube. Elas recomendam Stolen Parable, é muito visto, foda. Tipo, eu não lembro, alguém postou esses dias no Facebook que é quando você começa um jogo, ele fala, ah, bem-vindos a Counter-Strike, sei lá o que. Ah, é. Demais. É, entre no isso Dota. E a skin do Snoop Dogg pro LoL... Meu, cara, demais essa também, né? Cara. A gente tá bem de MOBA ultimamente. Esse tá foda, essa skin. Isso no Dota, o skin do Snoop Dogg do LoL e o Samuel Jackson de announcer no Heroes of New Earth. Nossa, também é verdade, cara. Isso, né? Louco. Enfim. Mas enfim. E cara, esse Trials é muito divertido. Tipo, ele é engraçado que assim, não é daquelas séries que ainda conseguem fazer mais e melhor e mais explosivo, sabe? Essas coisas assim. E eles conseguem de fato fazer isso e tipo, bomba pra caralho. Assim, é muito foda, muito foda. É, e sei lá, eu recomendo, é sempre baratinho, né? O Trials é um lance do jogo que você tem que chegar no fim da pista sem capotar horrivelmente. Horrivelmente. E é um lance que você tem que tipo, manejar a aceleração e breque, se inclinar pra trás, pra frente e tal. Exatamente. Porque tem um monte de inclinações e lombadas que você não pode capotar. É. E é um jogo muito bem divertido. Por algumas coisas que você faz de tipo, ah, você tem que bater a parte de trás da sua bike aqui pra cair desse jeito e tudo mais. É tipo, começa a ficar cada vez mais complexo, né? É tipo um grande quebra-cabeça em cima de uma moto, tá ligado? Mas sabe que eu tava jogando esses Trials esses dias e eu fiquei meio irritado com ele. Fiquei meio frustrado. Porque eu não consigo jogar aquela porra, cara. É difícil. Eu não consigo, cara. Então, é que agora tá difícil. Cara, tipo, me dá Dark Souls pra jogar com o pé, tá ligado? Mas não consigo Trials, cara. É treta, difícil, cara. Não, tem umas fases que você fica frustrado, mano. Vontade de jogar o controle pela janela, cara. Sim, pois é. O pior é que eu tava numa dobradinha de Trials Fusion com Lego Hobbit, que é uma merda de jogo, assim. É muito ruim. Que bosta. E eu tipo, vou jogar esse jogo. Tô irritado, vou jogar esse outro jogo. Nossa, que jogo merda, bosta. Ah, como eu me odeio, eu odeio a minha vida, tá ligado? Autoflagelamento, videogame místico. Foi um momento mas negro. Acontece, né? Acontece. Muito bem. Dani, você tá jogando alguma coisa, cara? Cara, eu tô, mas não é nada de muito novo, assim, na verdade. Tô indo na caminhada pelo fim do Bastion. Bastion é um puta jogo, sim, né, do cara? Super Giant é um puta jogo, cara. É tipo... Pra quem não sabe, Bastion é um jogo de aventura barra porradaria, assim, meio RPG, na qual você é um cara que acorda no meio da destruição geral de tudo que você conhecia, e você começa a dar um rolê e tipo, você vai descobrindo que deu mó treta e um grande cataclismo aconteceu e começou detonando a porra toda e matou todo mundo que você conhece. E o lance é que você precisa ir aos poucos reconstruindo a cidade de onde você veio e repopulando aquele lugar com pessoas que se encontram no meio do caminho. Uhum. E tipo... Cara, é um puta jogo, velho. É um jogo bonito pra caralho, cara, pra falar a real. É tipo, puta jogo bonito, né, cara? Sim, cara. E aquele negócio que todo mundo sempre menciona, tipo, é um jogo que tem um puta narrador foda também. E a trilha é fantástica também, caralho, né, cara? É do caralho. Tipo, é tudo muito bem construído. Tipo, o Supergiant mandou muito bem nesse jogo. Né? E eu tô jogando o jogo novo deles, que saiu essa semana. É verdade. Que é o Transistor. Né? Pode crer. É verdade. E aí, como é cara, que é esse jogo? Eu joguei um pouco. Que, aliás, quem te deu de aniversário esse jogo, hein, moço? Quem foi? Quem foi que te deu esse jogo de aniversário? É. Quem? Fui eu. Ah! Falcones, cara. Muito obrigado. Foi um belíssimo presente. Foi, valeu a pena. Foi, cara. Foi em cima, assim. Louco. Ele louco. Saiu ontem, se eu não me engano. E, cara, ele é um jogo bem interessante. Eu joguei um pouquinho dele, mas ele já me fisgou, assim. Pode o lance crer. É que ele tem a mesma estética visual e sonora do Bastion. Pode crer. Então, tipo, tem um narrador, tem aquela arte toda meio que parece pintada. É o assim, mesmo narrador ou eles trocaram? Não, ele é outra voz. Pode mas tem um lance de ter um narrador que nem o do sim, Bastion. Sim, pode que crer. Acompanha os acontecimentos. Que acompanha você e tal. Porque a personagem, ela não. Ela é muda, ela não fala. Ah. Tipo, roubaram a voz dela. Ele pô, fala. O personagem assim. Do Bastion também não fala, né? É. E aí o lance é que o jogo começa. Tipo, numa cena que tá a mina e uma espada fincada no peito do maluco. Cara. E aí, tipo, ela tira a espada do maluco e fala, a gente precisa sair daqui, tá ligado? Caralho. A espada fala pra ela. Sei. E aí você começa a fugir. Eu gosto de espadas falantes, cara. Eu tenho um certo apreço por ele. Pode crer. Então. E o lance é que o jogo ele é bem parecido com o Bastion, no sentido de que. tem aquela visãozinha meio isométrica assim e tal. Sim. Só que você pode controlar ele tanto em tempo real quanto parar o tempo e dar vários comandos pra ela executar, assim. Então ele é meio que um jogo. Ele é meio estratégia, meio tempo real. Só que. Então, só tipo, que. A espada tem vários poderes, vários golpes, e um golpe que é tipo, você dá uma corrida. Você se teleporta pra um outro canto. Então, tipo, se a tela tá cheia de inimigo, você pode separar o tempo. Aí você fala, ah, anda até aqui, dá um golpe. Aí você dá um dash até ali, dá outro golpe. Aí tipo, tá tal, tal. E aí quando você dá, aperta a barra de espaço de novo, ela faz todos os comandos e para no, na última posição. Ah, só que isso que é meio que louco. E aí o tempo continua rolando normal, você tem uma barra de ação que mede quanto você pode agir e tal. E cara, é bem interessante o jogo assim. Que louco. Eu achei isso, só essa mecânica eu já achei bem mais é interessante que é do próprio Bastion, assim. Sim, o Bastion, sim, ele é bem simples, né? É, Bastion é porradaria, tipo, porrada. Porradaria. Aperta os botões aí, dá uma porrada. É, tipo, dá uma rolada, aperta os botões, dá uma porrada. Exato, exato. E o Transistor, ele é bem mais complexo, bem interessante, ele acrescenta assim. de estratégia aí no rolê, né? Sim, sim, total. Isso é legal. Então eu joguei, assim, joguei pouco, joguei, sei lá, tipo, uma meia hora, 40 minutos. Pode o jogo jogar. É difícil. Já no começo ele te dá umas situações pra você, tipo... Ele te fala que, ó, não adianta você ficar andando e batendo que nem um animal, que você não vai conseguir. Caralho. Tipo, você tem que parar e fazer a sua estratégia e pensar. Né? Pode crer, pode crer. E, cara, ele não tá caro, acho que ele tá também, tipo, uns $15 no Steam. É, acho que alguma tem coisa. Tem pra assim. PS4 também, na PSN. Né? Ah. E. Tá bonitão? Eu não tá bonito. Tá bonito, cara. Não, na PS4. Sim, sim. PS4, é também porque é um jogo que não exige muito, assim, né? Mas é isso que é interessante. Esses consoles novos fazem muito bem nesses jogos mais simples. Sim, tá sim, sim, sim. Eles mandam uns. É só aquele Resogun, por exemplo. Resogun é tipo, fantástico. Muito fantástico. É bem foda. Né? Bem foda. Pode e crer. Fora isso, eu também tava jogando Wolfenstein The New Order. Ah, que louco. Sim. E aí? Que, cara. Ele surpreendentemente não é uma merda. Eu juro que eu achei que o jogo ia ser uma merda. Todo mundo tava esperando, né? É. Cara, eu sempre falo isso, cara. Não existe nada melhor pra um projeto do que baixas expectativas, cara. Sim. Nada isso é bem verdade. Melhor, é bem saber, verdade. Cara. Tipo, se todo mundo fica muito na expectativa, fica uma bosta, sabe? Cara, Final Fantasy XIII que o diga. Cara. É, exato, nossa, né? Por exemplo. Do que Nukem Forever que o diga. Nossa. Também. Realmente, mas cara. O Wolfenstein ele é um jogo de tiro bem honestão, assim, sabe? Pode crer. Tipo, é um jogo de tiro divertido e com vários recursos legais, assim. Pode crer. É, você mata nazistas. Se matar nazistas é sempre legal. Sempre, sim, né, sim, cara? Sim, isso é sempre legal. Ninguém nunca vai contrariar matar nazistas. Né? O lance é que você é o mesmo cara que era do Wolfenstein original... Que, aliás, eu acho o incrível nome dele, que é BJ Blazkowicz. Muito bom, né? BJ, já é foda, já. E aí, basicamente, o que rola é que você tá no meio da Segunda Guerra e, de repente, os nazistas aparecem com, tipo, uns robôs gigantes, uns canhões laser e ganham a guerra. E aí, o seu carinha fica em coma por 14 anos e acorda e, tipo, nazistas dominaram o mundo. E você tem que ir lá matar nazistas e tal. É sempre bom, né? Só que, pô, é um jogo divertido. Você tem várias arminhas básicas. Tipo, tem uma pistola, tem metranca, tem umas granadas e tal. Ele é um jogo competente de tiro, assim. Pode crer, pode crer. E o lance que eu gostei dele é que ele não é um jogo meio corredor, linha reta, que nem é Call of Duty e coisas do tipo, assim. O cenário, você tem uma abertura pra você explorar coisas e encontrar passagens secretas, que nem era no Wolfenstein 3D e tal. Ah, que louco. É, então ele incentiva você a investigar o cenário com calma e tal. E os inimigos são dificinhos, então não adianta só sair tirando que nem um retardado. Oh, isso é sempre bom, cara. Que é o que é bom. Mesmo no nível normal, ele tem um desafio decente, assim. Pode crer, pode crer. É, sabe que eu vi uma coisa interessante sobre esse novo, um texto, acho que do Ben Cutcheira, sobre... Tem duas cenas de sexo, né, no Wolfenstein. Eu vi uma só, ela é completamente desnecessária. Então, uma coisa que... Mas eu achei uma coisa interessante que ele falou, que é como a forma que o sexo é apresentado. Tipo, existe uma ponte, tipo, entre as duas vezes que aparece sexo. Eu não sei, eu só vi uma, não terminei o jogo, Na segunda vez, porque, tipo, ele... Na verdade, eu achei interessante só, na verdade, o comentário geral sobre o texto dele, é como... Sexo pela primeira vez, tipo, é super difícil disso acontecer em jogo, mas tipo, sexo é representado de uma forma sadia, sabe? Tipo, sim. Sentido, tipo, ninguém vai morrer porque trepou, tá ligado? Tipo, que nem acontece, sei lá, em filme de terror, só que. Filme de terror! Em videogame isso é comum, tá ligado? Tipo, é visto como uma. Você vai ter que pagar uma penitência pelo prazer do sexo. Pode ser, sabe? Pode crer, pode crer. Sempre existe esse contraponto de um sexo que é representado nos games, e eu acho que é legal ver isso, tipo, isso foi o ponto dele. Tipo, é legal ver. ver tratado de uma maneira saudável, sabe? Assim, tipo, como algo natural e sim, uma reação natural entre duas pessoas. Sabe? É só, tipo, a primeira vez que rola só não é muito, tipo, falando, hã? Tipo, porque nada, assim, do nada agora vocês estão trepando, né? Foi até uma demo que apareceu bastante na época da E3. Pode que é a demo que ele tá andando com a bandejinha de café. Pode crer. Você tá com a bandejinha de café no trem e tal, que você tá assim, tá você e uma mina, que é a enfermeira do lugar onde você tava em coma e tal, ela te salva, não sei o quê. Uhum. Beleza. Aí vocês viram os caras da resistência contra os nazistas. Sim. E aí vocês estão num trem indo pra um pico nazista lá. E aí você vai pegar café pros dois. E aí, tipo, de repente tem um oficial nazista no trem, ela te para, te faz umas perguntas sinistras, não sei o quê. Beleza, você pode ir embora. É. E aí você chega, entra na cabine, aí a menina, ah, você trouxe café pra mim? Ah, trouxe. Aí tipo, não sei o quê. Aí tipo, fade out, fade in, eles estão transando, tá ligado? Como assim, cara? E é assim que é. E é assim que é, tá ligado? É assim, tipo, a mina tá tipo cavalgando o cara na cama, assim. Pô, legal, cara. Bom. Louco. Eu achei que café é codinome pra outra coisa, tá ligado? É. Exatamente café. É tipo hot coffee do GTA. Isso é verdade, cara. Nossa, será que é uma piada interna do rolê? Tipo, cara. Outra coisa que eu queria falar sobre o Wolfenstein é que... Sabe qual foi a última vez que eu joguei o Wolfenstein? Foi a versão... O Wolfenstein RPG... Pra iOS. Nossa, cara. Sei. E posso falar? Nossa, era RPG, muito cara. Doido. Era tipo uma coisa que não, eu nunca. Não sei, você não sei se não, não joguei, jogar. Não joguei. Cara, era divertido, assim, era por turno. Você andava nos turnos e tal, e você tinha que saber se você atacava com uma arma, com outra, trocava e tal. Adoro. E era legal, cara. Uhum. Era legal, tipo, com os gráficos um pouquinho mais tipo. Melhorados, assim, dos classicões, assim. Uhum. Mas era uma mecânica interessante que eu não vi sendo muito replicada de novo, assim. E, tipo, lembrava um pouco até as aventuras de texto, sabe? Sim. Lembrava um pouco isso. Tipo, assim. Você entrou numa sala com dois soldados. Que, tipo, mas sem o texto em si, tá ligado? Sim, era muito, muito simplificado nesse sentido, sabe? Sim. Pode crer. É muito legal. E o Wolfenstein tem uma cena... Qual é, tecnicamente, o nome da droga que você pinga no seu olho? Não sei. Né? É uma droga que ele pinga no olho. Tipo assim, na base da resistência, tem um negro rasta com uma guitarra. Tá ligado? Okay. Ele tá fazendo um som. Uhum. E aí tem uma cena que você vai mexer na guitarra do cara. Uhum. Fala, não, cara, não mexa na minha guitarra. Uhum. Seu porco americano, não sei o quê. Tipo, ele é um meio hippie, sabe? Esse rasta. E aí ele fala, não, eu vou tocar um som e você vai curtir. Aí ele, tipo, dá um. Tipo, pega um conta-gotas, ele pega e, tipo, dá e o cara pinga um bagulho do conta-gotas no olho do protagonista. Que doido isso. Ele começa a ter umas viagens, assim. Caralho, que doido isso. Tipo, ele põe um fone de ouvido, o negão começa a tocar um som na guitarra e ele começa a viajar, assim. Ah, acho que ele deve ter dropado um ácido no olho. No olho, né? Porque a única vez que eu vi isso na minha vida foi no Cowboy Bebop, cara, que aquele droga eles injetam no olho, assim, tá ligado? Agora na vida real, velho, não... Então, ele fez isso, tá ligado? Isso não deve ser muito seguro. Tipo, o jogo é divertido, mas me incomodou muito porque a história é muito ruim. Pode crer. E tem umas situações bizarras, do tipo... Você tá numa prisão, num campo de concentração nazista, e nenhum guarda tem arma de fogo. Só como tem assim, cacetetes. Cara? Sério, cara? Eles só têm cacetetes. Todos eles só têm cacetetes, tá ligado? Porque, aí tipo, é complicado, né, cara? E outra... Você tá na base da resistência. Fala, você precisa achar uma serra circular pra cortar um pedaço de... concreto mofado pra mina analisar um bagulho lá na cientista. Beleza. Certo. Aí você vai pegar a serra, aí tem uma tábua. A tábua sai de você cair no esgoto. Uhum. Primeiro, tipo, a hora que você cai no esgoto, ele fala, agora você vai ter que sair do esgoto e fugir por aí, tá ligado? Primeiro, você cai de uma altura de, tipo, 2 metros. Uhum. Tipo, ele claramente podia escalar de volta. Como assim, velho? Segundo, você cai no esgoto, ele puxa tipo um laser cutter, assim. É? Não inventa, tipo... Pra que você precisava da porra da serra, cara? Você tem, tipo, uma faca laser no bolso, tá ligado? Você tem o futuro no seu bolso, cara. Qual é? Saber portátil do caralho. Então, tipo, foda. O jogo tem várias dessas coisas, assim. Que você fala, nossa, sério, mano? Tipo, você podia arrumar uma desculpa melhor pra essa situação, sabe? Tem uma parte que você tá na prisão pra fugir. E aí... Então todos os carinhas... Você tem que roubar uma bateria. E aí você chega no lugar e você vai pegar a bateria tá ligada num gerador, tá ligado? Uhum. E aí como ele fez pra pegar a bateria, ele enfia a mão e pega a bateria funcionando no gerador. Caralho, velho. Aí tipo, o cara frita, você fala, não, tipo, óbvio, tá ligado? E aí, beleza, você desmaia com a bateria na mão. Aí tipo, você desmaia. E aí os nazistas te capturam e você precisava dessa bateria pra dar pra um tiozinho que tinha um controle que controlava um robô gigante que tinha na prisão. Caralho, tem um robô gigante no rolê. Tinha um robô gigante no rolê. Caralho. E aí, fala, ah, vocês querem fugir? Então eu vou executar todos vocês, seus rebeldes do caralho. E eles amarram todo mundo em postes e vão executar todo mundo. Só que você ainda tá com a bateria na mão. E o tiozinho tá com o controle do robô na mão. Caralho, velho. Sabe, tipo resolve não, tá ligado? É. Tipo, seus nazistas burros, sabe? Nossa, é todo mundo muito burro. É por isso que vocês perderam a porra da guerra. É, aí, né, cara? Mas tudo bem, fora esse é um jogo divertido. É, só eu acho que, tipo, ele não demanda mais de uma terminada, assim, sabe? Sim, uh-huh. Tipo, sim. Meio... Um é o bastante. É, um é o bastante. Faz sentido. Eu acho que é isso. É, eu acho que jogamos bastante. É. É, se vocês estiverem jogando alguma coisa, deixem comentários aí. Se vocês jogaram esses jogos que a gente comentou. Pois é. Deixem um comentário aí no Convés e tal. Vamos falar um pouco de videogame, né? É, não, porque... pra variar um pouco. A gente sempre fala de tanta bosta e tudo mais, mas né? Drogas. Vamos falar de videogame. Vamos falar de coisas legais. E muito bem, vamos fazer mais uma pequena pausa e já nós voltamos. Navio Pirata 19 de volta. Aham. Uh-huh. Internacional. 19. Para os nossos ouvintes argentinos e espanhóis. Para os nossos ouvintes latinos, para a audiência latino-americana do Navio Pirata. Sendo transmitido em. Enfim. Uma língua com resbelos de portunhol. Muito bem, chegou a hora em que eu tento falar alguma coisa que impressione os meus colegas yes, de yes. Poder, a gente é facilmente impressionável. É. Isso é verdade, cara. Manda que é um momento tem o sangue. Muito bem. Hoje o momento tem o sangue tem uma notícia e um merchan. Olha. Um pequeno merchan. Pequeno merchan. Mas muito bem, primeiro a notícia. Vamos lá. A gente já falou aqui várias vezes no Navio Pirata sobre aqueles grupos de menininhas e tal, sim, que sim. Tem 3 bilhões de menininhas e que elas cantam, não sei o quê. E um desses grupos, que é o mais famoso desses, chama AKB48, uhum. Porque justamente são 48 menininhas que fazem parte da porra do grupo. Uhum. E isso é uma notícia esses dias de que... vocês sabem que zoeira em televisão é coisa séria no Japão. Aham. Uhum. Vocês, tipo, tem aqueles... programas em que as pessoas não podem rir senão elas tomam uma porrada e que, tipo, elas são ejetadas na cama numa corda elástica. Puta que pariu. Ou que, tipo, não pode fazer barulho na biblioteca e vem um velhinho, tira a dentadura e morde a orelha do cara. Cara, isso é horrível. Tá ligado? Então, a gente sabe que zoeira na TV no Japão é coisa muito, muito séria. Nesses dias, num programa de TV... resolveram fazer uma brincadeira de luta livre com essas menininhas. Meu Deus. Nossa. No grupo. E durante o ensaio, a menininha quebrou o pulso. Caralho, durante velho. A luta livre. Caralho, cara. Cara, eu não sei por que alguém decidiu caralho. Botar as meninas pra luta livre. É tá lógico, ligado? Isso ia dar errado, cara. Porra. Todos os tipos de errado possível, que cara. Horrível, cara. Puta ideia de merda, cara. E nem foi na gravação. Foi durante o ensaio do programa... A menina tava lutando e ela caiu e quebrou o ensaio do bagulho, que bad, cara. E aí, tipo, o programa soltou uma declaração, falou, não, nós tomamos todos os cuidados isso foi possíveis. Estúpido mesmo. A gente mandou, já demitimos o retardado que teve essa ideia. Mas não foi a primeira vez que isso acontece. Essas menininhas, elas só se fodem quando elas vão na TV. Tipo, elas só se fodem. Eu acho que é meio que um prazer sádico das pessoas levarem elas nos programas pra zoar essas meninas. Pra foder com as meninas. Tipo... Eu não duvido. Porque, tipo, tinha um programa que levaram uma dessas meninas pra fazer meio que uma sketch de família, assim, tá não sei o quê. E aí a menina foi, ela tipo se ajoelhou pra pedir desculpas. Pra um cara que era a cena da família. E o cara foi, tipo, e solou a cabeça da menina, tá ligado? Ele fez o quê? Ele solou a cabeça da menina. Tipo, caralho, velho. Tipo, chute com a sola do pé, tipo, na orelha da Como menina. Como assim, cara? Sim, tipo, porque sim, tá ligado? Nossa. Do nada, tá ligado? Do nada. Tipo, o cara solou a cabeça da menina. O cara acordou no humor de dar umas soladas aí na cabeça da galera. Que então, tipo, se você não gosta desses grupos de meninas, assista a TV japonesa, porque você fatalmente vai ver elas, tipo, ou fraturando alguma coisa, ou, tipo... Muito bom. Recebendo um golpe na cabeça, bizarro, tá ligado? Bizarro, velho. Pois é. Rapidamente, o merchan que eu queria fazer, aproveitando esse momento, é que eu agora eu estou trabalhando, atuando como tradutor no Crunchyroll. Olha só. Que é meio que o Netflix de coisas japas, de anime e séries e seriados, não sei o quê. Que louco. E eu comecei a traduzir coisas pra eles agora. Parabéns, que eu acho legal, porque tipo, é uma assinatura barata também, tipo uns R$15, que nem o Netflix. E é um jeito da gente meio que consumir anime legalmente no Brasil, assim, tá ligado? Porque não é toda série que passa aqui na TV, não é toda série que tem DVD pra comprar, que seja. Então, tipo, é legal, tipo, prestigiar esse tipo de coisa que a gente tá acostumado a baixar de graça na internet. Total. Então, se você curte essas coisas, é meio que nem Netflix de novo, você pode ter um mês de graça e tal. Mas vale a pena dar uma olhada, tem muita coisa no acervo deles. E é bacana porque eles têm um lance que chama Simulcast, que um capítulo de um bagulho passa lá, tipo, poucas horas depois de que ele passa na TV no Japão, assim. Caralho. É bem da hora, louco, assim. Cara, que da louco. É bem da hora. Então fica aí a propaganda. Porra, suja. Mal, louco. Parabéns, moça. Dá propaganda, cara. Né? Não me sinto sujo, nem vendido. Nem vendido. Então é isso. Muito bem. Por hoje é só. Muito bem. Bom. Nossa, legal. Curti. É? Foi aliviante, assim, pensar nessas minas tomando umas porradas. Quebrando o pulso, pra lembrar que o Japão continua muito bom. Né? O Japão continua engraçado. E deixamos japoneses por aqui e vamos agora para aquela sessão do navio pirata que você morde e derrete na sua boca. Pergunta! Postadas, seja no Twitter, seja no Convés do Max Ribo. Isso aí. Que é a nossa comunidade de maneira no Facebook. Exato. Certo. Você lê, Danibus, hoje? Eu leio? Leio sim. Com esta voz maravilhosa. Minha voz maravilhosa. Vamos lá. Por favor. Deixa eu achar as perguntas aqui. Ah, eles estão aí. Bom, primeira pergunta do Marcos Batistucci. Ele pergunta... A pergunta da imagem, dois pontinhos. Videogame ou hambúrguer? Porque hoje o Mussa fez o tópico de perguntas, né? E era uma imagem com o glorioso Bill Gates segurando o controle do Xbox e um hambúrguer. E um hambúrguer. Que por acaso era a propaganda do lançamento do Xbox no Japão. É. Que louco, cara. Porque é assim, entendeu? É assim que as coisas controle funcionam. Controle mais hambúrguer igual a, tipo, super fã. É assim. Pois é. Eu acho que a grande resposta é justamente isso, cara. Por que não os dois, cara? Ainda mais se for o Bill Gates. Tipo, então, se o Bill Gates colar na sua casa e te oferecer um videogame e um hambúrguer, você pega os dois. Pega os dois e fala assim, pô, valeu, Bill Gates. Obrigado pelo hambúrguer e pelo controle, velho. É nóis. Louco, cara. Ah, continuando. João Luiz Marques, ele pergunta, o futuro da economia brasileira pós-Copa e Olimpíadas é escuro e repleto de desgraça ou de felicidade e muito dinheiro? Cara, acho que nenhum dos dois. Eu acho que, tipo, não tem muito o que dizer. Vai seguir um caminho cinza entre os dois. Assim, acho que não é tão preto e branco assim, cara. É tipo um limbo, acho, tipo um pesadelo, assim. Um rolê bizão, um pesadelo febril. Continuando. JH Rodrigues. Na opinião dos bucaneiros, existe mau gosto e bom gosto? Cara, eu acho que assim, se você consecutivamente gostar de coisas que, tipo... Lembra que a gente tava falando, acho que, sobre isso, né? Existem coisas que você gosta ou não gosta, e existem coisas que são boas e ruins. Exato. Eu acho que existe essa diferença. Sim, existe essa distinção, isso é verdade. Se você... costumeiramente, você tem que ser muito honesto com você mesmo, assim. Se você costumeiramente gostar de coisas ruins, muito provavelmente você tem um mau gosto, então. É bem possível. Essa que é a questão. Exato. Tipo, e existem coisas de bom gosto e de mau gosto. Tipo, por exemplo, a revista Manchete publicar fotos das mamonas assassinas mutiladas na Serra da Cantareira é de mau gosto. É de puro mau gosto, gente. Exatamente. Era divertido. Eu vi a revista na época, tipo, tava acho que na quinta série. Alguém levou. Exatamente. Algum filho da puta relevou a revista. Sim, sempre tem um filho escola. Da puta. Isso é uma coisa de mau gosto, mas é demais, é isso que o Falcon falou. Isso aí. Augusto Ferrari, se vocês fossem um animal, qual vocês seriam? Tipo, se todos nós fôssemos um animal... Nós seríamos uma quimera, uma mantícora, tá ligado? Podemos ser um tentáculo, tá ligado? A gente pode cada um controlar dois tentáculos. Sim. Seríamos uma hidra, cara. Uma hidra. Isso é bom, hilário, cara. Tiamate, saca? Sim, Tiamate, exatamente, cara. esse animal, cara. Esses rolês aí. Se vocês fossem um animal, a gente seria isso. Esse animal seria nós. É. Qual a pior qualidade de vocês, caralho? Caralho, que horrível. A pior qualidade. Não, pior não, qualidade, é, não é o maior defeito. É, é a sua pior qualidade. Tipo, ainda é uma qualidade, só que é pior que as outras, tá ligado? Qual que é a sua pior qualidade, mocinha? Eu lavo louça bem, cara. Olha só. Eu sou um bom lavador de louça. Pior qualidade, cara. É, e você, Falcone? Minha pior qualidade é que eu como bem, cara. Isso eu é verdade, cara. Eu tenho um bom apetite, tá ligado? Cara, essa é a minha pior qualidade, cara. É sério. Ela é tão boa, eu sou tão bom, mas tão bom nisso, tá ligado? Que começa a ficar ruim, assim. É foda. Cara, é minha foda. Pior qualidade eu acho que é botar o tênis muito rápido, tá ligado? Tipo, foda-se, sabe? Mas eu faço, sabe? Isso pode gerar problemas. Aliás, na verdade, não. Minha pior qualidade é, tipo... Eu nunca esqueço minhas calças, cara. Essa é a pior qualidade, cara. Tipo, é uma qualidade, mas... Eu nunca saio de casa sem calças. Exato, cara. Tipo, não, eu acordo e a primeira coisa que eu pego são calças, tá ligado? Tipo, é uma qualidade, isso aqui não é das melhores, assim, sabe? Excelente. Enfim, continuando, cara. Qual a comida que vocês melhor fazem? Ah, né? Sim, tem isso ainda. Não vale omelete nem queijo quente. Queijo quente. Porra. Eu faço queijo quente muito bem. É, só o que você falou. Eu, cara, eu faço macarrão muito bem. Meu macarrão é sempre bom. Qualquer tipo de macarrão. Qualquer tipo? Qualquer tipo. Todos eles, cara. Todos eles. Sim, hein? É, cara. Caralho. Porra. Isso aí. O bagulho é doido. Eu lavo louça muito bem. Muito bom, cara. Muito bom. Lavo louça, que é uma beleza. Que é uma beleza. Enfim, Elton Pedroso Corrêa, ele pergunta: bolo ou pudim? Pudim. Eu também acho que eu sou mais do pudim. Cara, eu sou tipo um bolo molhadinho, saca? Boa. É, bolo molhadinho é foda. Bolo molhadinho é um bagulho que... Que pega no coração, pega, velho. Cara, é foda, fazer, é foda, né, mesmo, velho, foda é mesmo. Foda, é foda. Bom, então ficamos nas entrelinhas. Muito bem. Vinícius Cipolotti, moça, 30 é o novo 20? Cara, acho que talvez... Não sei. Não sei, cara. Eu não me sinto com 30 anos, assim. Tipo, se sente com 20? Acho que sim, mas eu me sinto mais com 20 do que com 30. Tipo, eu não me sinto, nossa. Pera. Tipo, ok, agora eu tenho 30 anos, tipo, agora eu sou um adulto responsável. É aquele lance, né, cara? Tipo, você escolhe, todo mundo escolhe uma hora pra parar de crescer, tá ligado? Alguns quando são criança, outros quando são adolescente. Eu acho que eu parei, assim, eu falei, acho que aqui tá bom, assim, quando eu tinha uns 16, 17, assim. Eu falei assim, não, eu já entendi como funciona o mundo. Esse local é confortável. Geral, tá, sabe? Assim, tipo, em geral. É. Tipo, assim, não. Você tem coisas que você sempre vai aprender com a idade, sim, tá ligado? Sim, mas, tipo, a compreensão geral de que a vida, tipo, é uma parada meio triste, uma parada meio triste e deprimente, assim, é algo que vem cedo, tá ligado? Sim, cara. Então aí eu com uns 16 anos falei, não, chega, tá bom aqui. Tá bom, vou ficar aqui. Tô bem aqui. Fica por aqui, é nóis. Vamos indo, vai que eu canso. Já vou. Eu chego lá, Caralho. Enfim, a próxima pergunta do Fabiano Flores... Ele pergunta, amigos que pegam crianças só pela zoeira. Aí, pô, cara. Aí Falcão é pra você, cara. Coisa, cara. É, pro Falcão, essa. É, foda que tá espalhando pra gente agora, cara. Tipo, foi pra vocês também, esse título eu não compartilho. Eu não, vocês vão também padecer da minha dor, entendeu? Só pra osmose a gente virou pedófilo, cara. Quais as consequências de não tirar o título de eleitor? A polícia vai bater aqui em casa? Vou passar no Linha Direta? By the way, saudades Linha Direta. Sim, cara, vai acontecer essas duas coisas na sua casa. Tudo isso, cara. A polícia vai bater na porta e a Linha Direta vai mostrar a sua casa e a sua cara de assustado. No seu quarto. No seu quarto, cara. Com as suas pornografias, de fato, cara. Com essas consequências de não tirar o título de eleitor. Tem várias coisas que você precisa apresentar o título, tipo, pra... Você é mal visto pelo governo. Então. O governo não te curte, cara. Tipo é real. É, enfim, Felipe Miranda pergunta, ou constata, na verdade, e daí pergunta. Todo saco cheio da cidade do Rio de Janeiro. São Paulo ainda será um bom lugar pra levantar sua carreira e viver daqui a uns 2 ou 3 anos? Cara, depende de qual é a sua carreira. É, eu acho é muito da falar, carreira, cara. Meu, preferivelmente saia da cidade grande, entendeu? É, exato, cara. Mas, sabe, ó, se você quiser, tipo, morrer por dentro, pode vir pra São Paulo, que é de boa, cara. É um bom lugar pra isso. Se o seu rolê virar um zumbi, tá ligado? É suave, assim, cara. Por um lado, São Paulo tem muito lugar pra trabalhar. Isso é verdade. Sim, por, é verdade. Por outro lado, isso vai te matar aos poucos. Sim, exatamente. Essencialmente. Você vira um casco. É. Um casco vazio. Enfim, próxima pergunta do Yuri Blaschke. Sempre presente, Yuri Blaschke. Ele começa com, oi, tudo bem? Sim. Tudo sim, bem, sim. Suavão, na medida do possível? É. Na moralzinha. Na moralzinha, só no pianinho. Só no pianinho. Vocês poderiam, por favor, escolher um filme para não indicar e dizer os motivos dessa não indicação? Um filme por bucaneiro, se não for pedir demais. Cara, um filme para não assistir nem fudendo, cara. É difícil, puta, João. Cara. Eu fico entre Marley e Eu. Porra, é uma boa. E Frozen. Boa, eu achei zoadinho Frozen. Boa, eu não assisti Frozen, cara. Mas, tipo, eu. Marley, eu. Tipo, eu li o livro. Eu tive que ler o livro pra faculdade. Marley, eu. Sério? Sim, caralho, sério. Sério. E eu, tipo. Eu queria matar o cachorro, cara. O tempo todo, da né? Puta, sabe? Esse cara vai... Você foi o único cara que ficou feliz quando ele morreu, cara, né? Cara, eu fiquei, cara. Tipo, se fudeu o cachorro. Porque, tipo, o cachorro tipo, é só desvantagem, saca? Sim. Ele só faz a vida dos caras um inferno. Sim. Inteiro. Filho da é só preju, né, cara? Só preju. Foda-se você, cachorro. Sabe? Sim. Cachorro mal do caralho. É. Puta, eu não sei, cara. Sabe o que é o pior de tudo? Porque eu não sei, cara. Que filme ruim, cara. Então, eu mais recentemente eu expressei todo o meu ódio por Homem de Ferro 3. Eu digo porque, assim, se você quer ver tudo de errado que tem no cinema atualmente, vai assistir o Homem de Ferro 3. Cara, dizem que o Homem-Aranha 2 novo é bem ruim também. É bem ruim também, né, dizem, cara? Que é bem ruinzinho. Ah, velho. Ó, foda-se, cara. Na moral, eu já não ligo mais pra nada. Do que eu tinha de esperança, eu joguei fora, entendeu? Tipo, é isso, acabou pra mim. Acabou, cara. É isso aí, né? É, não, sério, de verdade. Foda-se. Filmes da Marvel no geral tendem a ser uma bosta mesmo. É, cara. Não assista nenhum deles. Não mesmo. Ok, Ricardo Filho, ele pergunta: assim como o Beelzebub, vocês sofriam pra desenhar um pentagrama direitinho? Essa às é pra vezes, você, Daniel. Às vezes, cara. Você é o cara que sempre desenhou uns pentagramas loucos, é difícil, né? Eu vi aquele quadrinho e eu me identifiquei, porque algumas vezes ao longo da minha adolescência eu me fudi desenhando pentagrama, tá ligado? Tipo. Foi foda. É osso, cara. É osso, são muitas linhas e ângulos, né, cara? O lance não é o desenho. O desenho é simples, é que ele tem uma ordem. Exato, exatamente. Você não pode sair de ordem, senão você se fode. Sim, assim, tá tipo, até Beelzebú segue uma ordem. Sim, cara. Tem que até respeitar. Beelzebú tem que seguir uma ordem. Exatamente. Jefferson Rodrigues, vocês colecionam alguma coisa? Se não, o que gostariam de colecionar? Se sim, qual item de coleção vocês mais curtem? Eu coleciono mágoas. Nossa. Qual é a mágoa que você mais curte? No rancor. Qual que é o rancor que você mais caralho curte falando nisso? Ok. Já que você levantou esse ponto. Caralho. Não sei, cara. São tantos que eu não sei mais. Eu não sei, eu nunca fui de colecionar coisas assim. É engraçado. Assim, eu tenho orgulho da minha coleçãozinha de jogos. Uhum. Pode crer. Mas eu não, tipo, não ativamente curto colecionar coisas. Eu já fui mais de colecionar umas paradas, assim. Eu curto, na época, principalmente que eu fazia cinema, eu gostava muito de ter filmes e DVDs e tava no alto da coleção, sim, sabe? De, tipo, uhum, DVD tava barato, tava saindo Blu-ray, essas merda e tal. Aí eu tinha vários e o que eu mais gostei, que ele, inclusive é um dos poucos que eu tenho até hoje, assim, é uma coleção do Alfred Hitchcock, assim, com vários filmes fodas do Alfred Hitchcock. Que eu gosto, sabe, eu gosto uma coleção muito que eu gostei de ter? Fale. Cartas douradas de Magic. Sério? Olha só. Cartas eu pirava em douradas. Né, as douradas... Pra quem não joga Magic, as douradas são puta cartas inúteis, tá ligado? Normalmente, assim. Só que elas são douradas. Pois é, isso é foda, né? Entendeu? Eu tô ligado. Eu tinha uma coleçãozinha de cartas douradas de Magic que eu gostava muito. Eu tô ligado, eu te entendo. E cara, você, Dani, você não colecionava nada, cara? Cara, eu tive uma época de colecionar cartas, assim, tá? Mas fora isso, velho, eu nunca fui muito de colecionar uns bagulho, tá ligado? Fala real, não nada específico. Ah, eu coleciono bagulhos. Não. Você tinha. Eu lembro que você tinha uns bonecos, né? Mas não era muito. Não era coleção, muito uma coleção, tá ligado? Só uns bagulhos que ficavam lá, tá ligado? Pra enfeitar, né? Exato. Pode crer. Próxima pergunta. Richard Sirikawa. Estou entrando nessa de colecionador de consoles e jogos. Quais os itens raros dessa indústria vocês desejam possuir? O Musa manja dessas coisas. Qual item raro? No Japão você viu umas paradas raras? Cara, assim? Vi, cara. Tipo. É foda, assim, porque você encontra muita coisa até usada mesmo. Sei. Usada e nova, tipo, velhas e acessíveis, assim. Sei, uhum. Algumas sim, não tão acessíveis assim. Tipo, tinha jogo que custava, sei lá, $500, $600, um jogo. Caraca, assim, qual? Ah, não lembro agora o que eu vi, mas eu vi um bem caro. Pode crer. Mas dá pra você comprar, tipo, coisa de Famicom, de Game Boy, bem barato, assim. É, né? Uhum. Eu, pessoalmente, a única coisa que eu queria ter de coisas raras, entre aspas, são os meus três jogos de Super Nintendo favoritos. Ah. Que é o Zelda Link to the Past, Chrono Trigger e Secret of Mana. Pode crer. Eu já tenho o Secret of Mana e o Chrono Trigger japonês, os dois cartuchos. Justo. Me falta só achar um Zelda. Louco. Acho que só louco. Eu me contento com esse só. Basicamente. Muito bem. Animal. Vivi Café, ela pergunta, e todo navio pirata tem canções que unem a tripulação. Qual é a canção do coração de vocês? Qual seria a do navio? Cara, verdadeiro black metal norueguês. É, isso sempre une. É. Ou R. Kelly, né? Ou R. Kelly. Cara, R. Kelly une. A gente ouve, começa a ouvir Trapped in the Closet, cara. É verdade, cara. Exatamente. Começa a batir. Aí já era. Começa, tipo, começa aquela voz aveludada, começa a cantar, assim, a gente para, assim, aprecia. Surge um momento de fraternidade. Total, som total, de R. Kelly. Total. Louco. Diogo Tamashiro, se vocês tivessem uma música tema para tocar em algum momento específico das suas vidas, qual seria a música em qual momento? Cara, eu acho que, portanto, eu jogar Tony Hawk, assim, tipo Goldfinger, tá ligado? É, né? Superman. Sabe o que é Superman do Goldfinger? Here I am, eu queria num momento que, tipo, beleza, agora é um novo capítulo da minha vida. E, tipo, tá sol lá fora, assim. Eu saio andando pela rua e toca Superman. Cara, isso é legal, tem um fuá, toda vez que você faz alguma merda, tá ligado? Sabe outro que eu acho legal também? Quando você faz um negócio muito foda e começa a tocar Iron Man do Black Sabbath. É verdade, assim. Cara, é verdade. Cara. Oh, Iron Man. Aquele riffão toda vez que você faz algum bagulho que é foda, é real. Tipo, it's the final countdown. Esse cara devia ser foda quando você faz. Quando você chega nos lugares, tá ligado? It's the final countdown. Ia ser louco. Cara. Ia ser louco. Ai, Deus. Muito bem. Victor Hugo, tipo aquela marca. De bolsas. É. E também aquele porra, aquele autor famoso pra caralho. Victor Hugo. Sim. Vamos lembrar das bolsas. Capitalismo tá aí pra Sim, ser lembrado. Sim, isso aí, cara. Capitalismo. Glória, glória, capitalismo. Meio que ainda no assunto da semana passada, minha pergunta é a seguinte. Que jogo cada um de vocês, por mais absurdo que seja, pois essas listas vazadas se tratam de absurdos, gostariam que um dia fosse verdade? Cara, de verdade mesmo, apesar de ser muito absurdo, o Last Guardian, cara. De verdade mesmo, cara. Eu realmente gostaria que, tipo, viesse logo, sabe? Tipo, é foda. Largasse de ser apenas um delírio, um mito, né? Tá ligado? Acho que é isso, basicamente. É isso aí, cara. Acho que responde tudo. Gabriel Crispino, vocês curtem jogos musicais? O Musa, como legítimo quase japonês, jogava tudo no Expert? Cara, eu vou te dizer que jogo musical só começa a ficar legal a partir do hard, assim. De verdade. Olha só, cara. Falou japonês aí. Essa vai ser uma coach que eu vou eternizar. Caceta, cara. Jogo de música só começa a ficar legal depois do Expert. Caceta, caralho, que mas é verdade, foda, cara. Porque eu vou botar essa na sua lápide, mano. Essa é foda. Jogo de música só depois do hard. Só depois do hard. Lucioli, Fernando. Lucioli, verdade. Mas é verdade, porque se você for jogo de música no easy, no normal, não é tão, tipo... As notas não combinam tanto com o ritmo da música, é simplificado. Eles fazem, tipo, pra as notas baterem mais quando é mais difícil mesmo. Porque, sabe o que é o lance? Eu sei por analogia que você até quer chegar aí. Porque, mano, tocar música é difícil pra caralho. É muito difícil. Entendeu? Eu acho que é isso que a galera esquece. Tipo, tocar música, tipo, tirando, sei lá, Ramones, tá ligado? É, tipo, é difícil pra caralho. Sim, você precisa aprender muito os negócios pra tocar bem. E a maioria das músicas são muito complexas. Sim. Tá ligado? E é por isso que tocar mais no difícil é mais próximo de, tipo, dar uma mais emoção na parada, sim, né? Sim, sim, porque se parece mais com, de fato, como se toca a música. Faz sentido, sim. Isso faz sentido, sim. E, meu, fora isso, eu curto pra caralho jogo de música. Joguei muito Parappa the Rapper no PlayStation. Ah, louco. É muito Bust a Move também. Qualquer jogo de dança com os comandinhos e tal. Pode crer. Cara, até tipo Pump It Up, assim, no fliperama. Pump the Jam. Pump It Up. Toda vez que eu lembro dessa música. E eu curto pra caralho. Joguei, Elite Beat Agents, joguei pra caralho também. Gosto muito de Elite Beat Agents, cara. Louco. Muito. Louco. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Caio Augusto, ele diz... Seguinte, me mudei para São Paulo, pois consegui um emprego em uma assessoria de imprensa. Oh, parabéns, cara. Parabéns, Caio Augusto. Queria saber dos bucaneiros, que dicas vocês têm para quem está começando a morar sozinho? Cara, nunca deixa a louça acumular, de verdade. Essa é uma armadilha. É uma armadilha, sim, cara. Sim. Quanto cada prato que você deixa ali, pior vai ser depois. Exato, cara, então, exatamente. Não adianta só, tipo, jogar uma água, não, tá ligado? Não. Tipo, lava direito, de verdade. E que mais? Aproveite, saiba viver com você mesmo. Sim. Porque eu acho que isso é. Aproveite esse tempo, porque, tipo, na maior parte. Ao contrário do que querem fazer acreditar e revistas de comportamento querem fazer a gente acreditar, a maior parte da vida a gente passa com outras pessoas, tá ligado? A gente passa, tipo, em coletivo, assim, né? Na coletividade. Na coletividade, fi. Mas, enfim. O lance é muito, mas muito, muito mais difícil você aprender a conviver sozinho, com você mesmo, do que com outras pessoas, tá ligado? Sim, quando é verdade. Você mora sozinho, cara, você tem a oportunidade de ser o seu melhor amigo. amigo, cara. E isso é legal, porque às vezes você pode descobrir, nossa, cara, na verdade eu sou uma mala. Eu só acho umas coisas chatas. E você percebe que, tipo, pô, você pode mudar e você pode ser melhor com as outras pessoas, sendo melhor com você mesmo. Com certeza, cara. Né? Nossa, morar sozinho é uma experiência bem bonito, muito engrandecedora. Sim, é, eu acho também. Eu acho também. Renan Leite, o que os amigos acham de transmídia? É, então, eu acho interessante quando ela é bem aplicada. Eu curto, cara, mas é interessante, cara, e tem exemplos bons disso. É, eu acho que assim, visto que a gente ruma ao sinistro. Rumo ao sinistro. A posterização de tudo, todos os gostos e mídias e tudo em uma só, tipo, tudo acontece de uma vez só, sabe? É meio foda porque você é obrigado, você nunca consegue acompanhar uma obra por completa, tá ligado? Ela tá sempre misturada em três mídias diferentes. Ah, você tem que assistir um pouco disso daqui, jogar um pouco desse jogo e, tipo, bater punheta pra sei lá o quê aqui, sabe? Assim, bater punheta é importante. É sempre importante na transmídia, né? E isso é um pouco chato mesmo, porque, tipo, ele acaba destroçando um pouco a narrativa, assim, mas... Fazer o quê, né? Tempos modernos, né, cara? É, pois é, cara. Tempos modernos estão aí pra... É inevitável. Está aí pra ser apreciado. Vamos tentar fazer o melhor disso possível. Por exemplo, Scott Pilgrim é um bom exemplo. Exato. É um bom transmídia. Exatamente. Né? Próximo é de Alex Carneiro, que tem três sessões de perguntas aqui. Olha só, que ousado. Que ousado, né? Uma é pra mim, Daniga. Daniga. Como é a vida de ter barba? Boa. E quando toma leite ou come algo que deixa muito detrito? É complicado. Cara, o Daniel... É complicado. É engraçado isso. É complicado. É. E mas você aprendeu com os anos a tipo, tirar os detritos da sua barba muito facilmente. Acho que é tipo questão de ângulo, assim. Você tem que comer de um certo jeito que daí não caia na sua barba. Tá uma vez me contaram uma história de um cara que ele tinha barba comprida e tal. Pode crer. Que ele mantinha na sua mesa do escritório um garfo. Para tirar da barba dele detritos de comida. Que horrível, cara. Você como uma pessoa com barba, o quão verossímil você acha que essa história é? Cara, eu acho nojento. Não importa se é verdade ou não. Né, o lance é que é nojento. É grotesco, cara. O cara é tipo um nojento, tá ligado? Até nos meus padrões, cara. Mas já aconteceu, como o Alex Carneiro perguntou aí, já aconteceu de alguma vez entrar alguma coisa na sua barba e sair, tipo, meses depois, assim? Não, meses depois nunca, cara. Tipo, mas dias tipo, depois? Não, dias também não, cara. Tipo, horas depois. Minutos pra tipo uma hora depois, sim, provavelmente. Então, as batata palha, essas porras, assim, preso mesmo, tá ligado? Grão de arroz. Quando minha barba tá grande, fica foda. O bagulho consome tudo à minha volta, tá ligado? Você nunca escondeu uns badegos, por exemplo, pra entrar na balada na sua barba? Ah, não dá, cara. Cai, velho. Cai, né? Cai, cara. Não dá pra acomodar, assim, tá ligado? Mas já escondi de cola no colégio, assim, tá ligado? Tipo, nossa, você tinha barba já no colégio bastante, tinha, pra tipo, guardar no terceiro cola? Colegial, assim, eu botava uns papelzinhos assim. Nossa, sério. É porque a gente não fez o colegial juntos, tá ligado? Então. Enquanto eu tava aprendendo sobre, tipo, sei lá, a gravitação dos elétrons, o Daniel tava, tipo, tacando fogo na cadeira, soltando umas bombas no banheiro da escola. Tava aprendendo a depredar tudo, tá ligado? Era começou a sua jornada rumo ao sinistro. O sinistro começou ali, cara. O terceiro colegial foi na prisão, tá ligado? Ai, foda. É osso, cara. E a segunda parte vai pro Mussa. Ah. Sobre a série Megami Tensei, conheci pelo Persona 4 graças à capa estranha ter me atraído. É verdade, tem umas capas muito doidas. As capas, né? Muito doidas? As caspas loucas. Quais jogos me recomenda e qual o seu spin-off variante, sei lá o nome, é o seu favorito? Cara, que bom que você perguntou, porque recentemente entrou na PSN tanto o Shin Megami Tensei 3, o Nocturne, quanto o Digital Devil Saga de Play 2. E ambos são jogos ótimos. Pode então crer. Qualquer um deles tá ótimo pra você, ir pra uma experiência mais próxima ao original da série, assim. Doido. É, e preferido, meu... As coisas do Arena, né? Spin-off? Eu gosto... Cara, Digital Devil Saga, curto muito. Digital Devil Saga. É, curto pra caramba. Louco. Muito bom. Muito bem. E a terceira parte da pergunta de Alex Carneiro é... Pra todos nós, como vocês decidiram que era isso que vocês queriam trabalhar? Não é bem uma decisão, né, cara? Não sei, cara. Você começa a fazer coisas na vida automaticamente, de certa forma. Então. É tipo, pinta uma oportunidade. Você pode abraçá-la ou não. Exatamente. E aí isso vira o seu... O que você vai acabar fazendo. É, exatamente. Ah, cara, o importante é... Eu sempre falo isso para as pessoas. Assim, pode parecer muito livro de autoajuda. Eu tenho certeza que algum dia eu vou escrever algum livro de autoajuda. Meu Deus. Mas enfim. O lance que é real, assim, é... sempre tem algum grande sonho, tá ligado? Uhum. Algum grande, uma grande montanha pra escalar, assim. E, tipo, mas sempre tem ela e sempre mantém ela, assim, tipo, e vai seguindo nessa direção. Você não sabe muito bem como você vai chegar lá, ou cada, tipo, lugar onde você vai botar seus pés e suas mãos pra escalar essa montanha, mas você tem que chegar lá, e você, se você continuar e mirar nela, você chega em algum lugar, tá ligado? Uhum. Eu acho que, tipo, nenhum de nós aqui chegou nessa montanha ainda, tipo, ainda estamos escalando ela lentamente, né? Mas é, eu acho que isso que é importante, sei lá. É, eu acho que isso foi, vendo essa grande montanha, foi como eu decidi meio que eu queria fazer, assim. Porque, tipo, sei lá, é juntar, assim, ah, quais são os meus interesses? O que eu sou bom com o que eu gosto de fazer? E outra, tipo, os planos mudam, né, cara? E os planos mudam, né? Os nossos planos, de todas as pessoas, acho, mudam o tempo inteiro, né? É, tem que saber se adaptar, isso. Exatamente, é uma coisa importante também. Eu acho que isso é importante. Muito louco. Enfim, próxima pergunta, Felipe Dottori. Opa, Dottori. O Dottori. Nosso Dottori. Dottori. Dottori Felipe. Dottori Dre. Dottori Dre. Na semana passada, vocês meteram um malho fudido na E3. Pode crer. Metemos. Metemos gostoso. Vocês acham que simplesmente encheram o saco, estão ficando rabugentos, ou é só charme? Cara, eu acho que posso falar. É um charme. Não, não, posso falar, rabugento. São uns três, e é cada um. Ó. O Mussa encheu o saco, eu tenho certeza, porque ele já foi em E3 demais. Uhum. O Daniel é rabugento mesmo. Uhum. E eu só tava fazendo charme. Ah, então quer dizer que você é charmoso, então. É, falou. Sabe por quê? Porque apesar de eu criticar a E3, eu sou, tipo, faz poucas E3 que eu vi, eu não fui presencialmente nenhuma ainda. Uhum. Então, tecnicamente, eu tinha que ter muito saco pra aguentar, entendeu? Uhum. Mas, como eu falei, o Daniel é rabugento. Então. É uma resposta satisfatória. Satisfatória, essa, gostaram, né? Satisfatória. Muito bem. Muito bem. Anderson Neto, hoje é meu aniversário de 20 anos. Dá um parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns. Com o emoticon levantando o bracinho aí. Bracinho. Estamos todos levantando o bracinho aqui agora. Exatamente, parabéns, curta, cara. Aí. Só um bracinho, somos todos bracetas. Bracetas. Vinícius Santana, o que vocês veem de legal, novo e criativo a ser lançado nos próximos meses / anos no mundo dos joguinhos? Cara, é uma... Anos é difícil dizer, né? É difícil dizer, mas eu entendo até mais ou menos o que ele quer dizer, assim. Quais são as tendências que eu acho que ele acha que vai rolar? Cara, eu espero, eu não sei se isso vai de fato acontecer, eu acho que tem... uma probabilidade que isso aconteça, mas eu gostaria muito que acontecesse, é que bombasse mais realidade virtual, cara. Era exatamente isso que eu ia falar. Você ia falar isso também? Sim. Cara, porque pra mim foi literalmente a experiência mais emocionante que eu tive com games nos últimos tempos. Assim. Quando a gente experimentou o Oculus Rift lá no Kotaku, foi bem impressionante. Foi bem impressionante. Eu realmente não esperava aquilo. Não mesmo, não mesmo. Também não esperava que eu fosse ficar tão enjoado também. Além disso. Nossa, eu quase gorfei. Deve dar um enjoo muito. Da porra, essa merda. Nossa, cara, fiquei zoado. Mas eu quero ver mais disso, certamente, assim. Sim. Certamente. Com certeza. Tá bom, agora pra última. Lucas Zanganelli dos Santos. Opa. Vocês escutam músicas em espanhol? Se sim, quais bandas ou artistas? E, Falcão, quando você morou no Canadá, você chegou a aprender francês? É, sim, eu parlo francês. Eu parlo francês. Que horrível, né? Você não, mas francês. Eu hablo francês. Não, eu falo francês, sim. Eu falo francês. Meu francês tá horrível. Tá mega decadente. Tá tão decadente quanto a própria cultura francesa. Ah, okay. Eu falo, se vocês quiserem falar aí, a gente fala um francês aí. Em relação a músicas em espanhol, cara, tem duas bandas que eu consigo lembrar. Sim, cara. Uma, eu sei qual que é o que o Daniel vai falar. Uh-huh. É uma que se chama El Guincho. Sim. Que é muito foda, ela veio tocar em São Paulo faz uns anos, né? Não, faz o quê? Dois anos, eu acho. Foi uma festa fechada e tal. Eu acho que eles acabaram, inclusive. Acabaram. Mas é muito, um eletrônico latino, groovado, assim, um groovão latino. Uma hipsteragem brutal, mas é bem legal, cara. Brutal, mas é muito louco. É bem bom, é bem feito pra caralho. El Guincho. Uhum. E outro que também é bacana, que a gente ouvia quando era moleque, era o Miranda. Miranda. Que é uma banda da Argentina, que era tipo inspirado tipo numa cultura meio queer da Argentina, sim, meio de novela e tudo. Saudades mais. Saudades Locomotion, nossa, velho. Passava no Locomotion, isso, pra vocês. Sim, e era muito foda, porque era tipo, era um eletrônico pop que na época ninguém fazia. Exato. E tipo... tava passando na Locomotion, era muito foda, doido. Assim, um baixão louco, sabe? Uhum. Então esse é outro dica que é legal, Miranda. Uhum. Louco. E é isso. É isso aí, acabou-se! Finalizou essa crocância. Muito bom, muito bom. Bem, vamos fazer mais uma pausinha e vamos para a reta final do nosso Trata Fisa. Muito bem, muito bem. De volta com o fim do navio pirata, pelo olha menos só, por hein? Enquanto, sim, com dicas. Dicas. Dicas. Quais são as nossas dicas para o dia de hoje? Então, cara, nós temos algumas dicasinhas simples. Simples, honestas. E honestas. É, a primeira é que rolou uma quebra de sigilo de contas do eBay. E é um aviso amigo, né, uma dica amiga, que é, meu, troquem as suas senhas do eBay. Caso vocês tenham uma conta aí no eBay, troque sua senha no eBay. É, deu um problema aí. Ultimamente tá foda a internet, né, cara? Tá foda, tendo, cara, vários vazamentos de segurança. Tem que ficar esperto aí. É, aproveita, mude todas suas senhas com frequência. Crie um sistema de senhas que você sempre vai conseguir reconhecer ou algo assim. E bola pra frente, sabe? Né? Vai que o bem é doido. E outra dica que nós temos é, como a gente tava falando que semana passada nós percorremos toda uma epopeia, né, para gravar o Amigos do Fórum, né? Uhum. Amigos do Fórum, não, nossa, Navio Pirata. É. Oh, sempre... Escorregadinha freudiana. É, sempre acontece isso, cara. O Navio Pirata, é porque o Amigos do Fórum era tão difícil de gravar. O Navio do Fórum. Os Amigos Piratas. O Amigos Piratas. Era tão difícil de gravar, porque era sempre uma epopeia, por isso que eu acho que eu fiz essa associação. Acho que sim. Mas a gente conseguiu gravar graças, semana passada, a gente conseguiu gravar graças ao Barros, que é um amigo nosso, e ele está lançando, ele tem uma, pra quem não conhece, ele é metade de uma dupla de música eletrônica muito doida, chamada Modern Dealer. É, tem uma galera aqui que acho que já ouviu até. E, inclusive, a trilha sonora de hoje. Não. Né, Modern Dealer. Aproveitando. Mas ele avisou que mês que vem tem um EP novo que tá muito doido hoje, eu, Daniel. Ouvimos umas prévias aí. A gente ouviu umas prévias das músicas e tá muito. E pra quem curte uma eletronicagem pesada, groovada. Exatamente. É isso aí, mas por enquanto vocês fiquem ligados aí no canal deles do SoundCloud, que a gente vai botar no link do post. E o novo EP que sai mês que vem. EP Back to Reality, ó, que chique. Ó, chique. Chiques. Muito bem. Gente, acabamos? Acabou, filho. Acabou. Ufa. E não podemos esquecer sempre, que em novembro. Verdade. O que tem em novembro? Já íamos esquecendo. Do nosso Closet Watch. Closet Watch. Né, fim do ano aí, quarta temporada de Trapped in the Closet, a hip hopera do R. Kelly. Exatamente. A gente viu que acabamos mudando a vida de muitas pessoas, sim, né? Sim, cara. Algumas pessoas emocionadas vieram falar sobre como. Como mudou, a R. Kelly mudou a vida dela. Sim, cara. É, se você ainda não assistiu, assista Trapped in the Closet, fechado, preso no armário. Preso no armário. Preso no armário. Do nosso querido R. Kelly. R. Kelly. É, que é muito louco, né? Sim, cara. Ele devia nos patrocinar, cara. É, algum dia, cara. Algum dia ele vai pagar pra nós, pra gente ficar falando. Quem mais que tinha que patrocinar a gente? O Pock também. O Pock. Algum dia também. Com certeza, cara. Verdade. Bom. Muito bom. Acabou o Navio Pirata 19. Muito bom. Se você quiser mais Max Ribo na sua vida, temos várias opções. É, sim, tem o site maxribo.com, onde você encontra todo o conteúdo maneiro que a gente produz. Exatamente. É, temos tiras de segunda, quarta e sexta, tem Navio Pirata toda quinta-feira, e tem Mix Ribo, que é a nossa mixtape, toda a primeira terça-feira do mês. A mais recente foi a de do Tony Hawk, foi a mais recente? Foi a mais recente. Foi a mix de músicas de Tony Hawk boladonas. Exatamente. E temos uma próxima aí vinda para o começo de junho, que já está definida, né? Já está definida. É daqui surpresa? A duas semanas. É surpresa. Já está definida. É uma surpresa apaixonante. Essa é a dica. E é bom que você assina o podcast e ganha totalmente de graça. Totalmente de graça. É impressionante. É a melhor promoção do mundo. Coisas de graça e coisas de graça. Né? E se você quiser falar com a gente e falar entre vocês, a gente tem o Conversa Max Ribble, que é facebook.com/grupos/conversamaxribble. Sim. Que é a comunidade onde a galera conversa, troca ideia, posta coisas bizarras e manda perguntas. Estamos sempre crescendo rumo ao sinistro, né? Sempre rumo ao sinistro. Sinistro. Nossa montanha que nós estamos escalando é rumo ao sinistro. Exatamente. No topo da montanha está o sinistro. E vamos alcançar esse sinistro. Né? E você pode entrar lá e conversar com a galera e mandar perguntas e conversar com a gente. A gente também posta coisas lá o tempo todo. A gente já falou isso da última vez. É, o Conversa está cada vez mais legal de ficar lendo coisas assim. Totalmente. É tipo um oásis. Um monte de brother, tá ligado? Tem um oásis de coisas legais da internet. No mar do churume, que é o Facebook. Mar de bosta. Eu também acho. E também nós temos o Liga Max Ribo para quem quer procurar parceiros de multiplayer, de joguinhos. Exatamente. Aliás, tá ainda meio parado a Liga. Precisa agitar a parada. Vamos lá. Aí, quem quiser jogar uns jogos de multiplayer, entra na Liga Max Ribo, que é mó da hora, meu. É mó firmeza. É louco. E também acho que temos também nosso Twitter. Twitter. O arroba Max Ribo, underline. O underline no final é importante. Importantíssimo. É muito importante. E é isso, né? Acho que é isso. Acabou. Ah. Acabou. Só isso. Então, valeuzão a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a todos. Semana que vem. Falou. Falou. Até.